Hoje eu vou sair, mas não vou me perder. Viver sem Deus é paia, com ele vou num rolê. Hoje eu tô sussu, curtindo a liberdade. Apóstolo sou rap, num rolê light. Hoje eu vou num rolê light. Hoje eu vou num rolê light. Hoje eu vou num rolê light. Num rolê light. Eu vou sair, eu vou curtir a liberdade. Com Deus eu tô de boa, hoje eu tô no rolê light. De abarreta nos pano cordão, tô na missão. Meu andar é diferente, um gingado esparradão. E tem uns falando mal, que Jesus não gosta disso. Enquanto tu mais fala, mais alma ganho pra Cristo. Quem foi o pilantra que disse que crente não pode curtir batidão? Se é ele que entra na mente, bate devolvente como então são. Rua me chama, rueiro daquele jeito. Hoje eu tô no rolê light, junto com Deus verdadeiro. Apaga o isqueiro, chama os camarada. Hoje eu tô light, e com meu Deus é mara. E podem me chamar de louco, pois realmente sou louco por aquele que morreu e ressuscitou. Sem lança, sem bright, sem as dona fight. Deus que me guarde hoje no rolê light. Hoje eu vou no rolê light. Hoje eu vou no rolê light. Hoje eu vou no rolê light. No rolê light. Hoje eu vou sair, mas não vou me perder. Viver sem Deus é paia, com ele vou num rolê. Hoje eu tô sussu, curtindo a liberdade. Apóstolo su rap, no rolê light. Hoje tem rolê, vou curtindo a liberdade. Com Cristo ao meu lado, alegria de verdade. Davi pilota a nave, à noite hoje tem baile. Apóstolos do rap, hoje curte o rolê light. O crime vem na porta, convidando pro rolê. Te dá bright, beady night, tudo pra te corromper. Vai, na sua mente te pega no ponto fraco. Mas hoje nos rolê, Cristo anda ao meu lado. Se tem rap na igreja, eu vou marcar presença. Um louco no meio de sábio faz uma grande diferença. Os grave treme as caixas, faz os mano viajar. Um estilo muito louco, diferente de adorar. Liga os mano do rap, convida pro rolê. Liga o pão, o lerim e também o MB. Do Guará estrutural, já sobe pra Planaltina. Tamo junto, meu parceiro, verdadeira correria. Hoje eu vou no rolê light. Hoje eu vou no rolê light. Hoje eu vou no rolê light. No rolê light. Hoje eu vou sair, mas não vou me perder. Viver sem Deus é paia, com ele vou num rolê. Hoje eu tô sussu, curtindo a liberdade. Apóstolo sou rap, no rolê light. O Smart tocou, hoje deu bom, os mano me chamou. Eu vou constar, o sonzão já vai trincar. É nós que faz o tempo bom. Sem treta, sem B.O., sem guerra, longe do pó. Com God eu não tô só, com God eu não tô só. Eu não tô só. Favela, rap louco com os moleque de quebrada. Jesus é nosso alvo, tamo junto na estrada. Lerim, ADP, MB, FD Pro. Apóstolos do rap de rolê, não tamo só. Então desce o bonde pra cá, hoje a noite vai truvar. Os moleque tão solto pelo gueto, a missão é pela rua, então vamos pregar. O rolê já foi atribulado, mas hoje né não. Quantos constou na função, coração congelado pela solidão. Hoje não tem Glock nem ciclope pra estragar minha night, vou com os moleque bom, curtindo o rolê light. Hoje eu vou sair, mas não vou me perder. Viver sem Deus é paia, com ele vou num rolê. Hoje eu tô sussu, curtindo a liberdade. Apóstolo sou rap, num rolê light.